Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Antes de continuarmos a ler, preste sua atenção aqui. O que está escrito na Bíblia a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não se trata de fábulas, teorias, ideias, mas são fatos profetizados por Deus na sua palavra, que assim como 100% dos que já cumpriram, ou já se cumpriram, se cumprirá, ou se cumprirão. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato que se cumprirá tanto quanto todos os que já se cumpriram em todos esses séculos e todos aqueles poucos que restam se cumprir até a vinda de Jesus. Então, o apóstolo Pedro diz, olha, nós estamos ensinando a vocês sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e não se trata de fábula. Vamos seguir a leitura. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e vocês fazem bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu estou proclamando mais uma vez, nesses dias, nessas ministrações, que nós estamos vivendo um contexto que antecede a vinda de Cristo. A volta de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, virá nas nuvens, arrebatará a igreja e nos levará para a vida eterna. Aqueles que já morreram e morreram salvos, estão não num tempo aguardando, estão já em uma condição de eternidade, que nós vamos nos unir a eles e nós vamos estar com Cristo por toda a eternidade, em condições tão acima do que podemos imaginar, que nós não somos capazes de imaginar, só podemos ler na palavra aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos na eternidade. Não fomos feitos para viver essa vida que vivemos hoje. Fomos feitos para viver ou no Éden, ou, depois do pecado e toda a provisão de Deus, perfeitamente prevista, viver com Ele por toda a eternidade. Fomos feitos para Deus, fomos feitos para a perfeição, fomos feitos para a eternidade. Estamos tentando nos adaptar, e nós tentamos nos adaptar a esta vida corrompida pelo pecado, não conseguimos. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver bem, a prosperar em meio a esse contexto corrompido pelo pecado, mas não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim e para você é vida eterna. E o que vale é se vivermos nesta terra, mesmo em meio a toda a corrupção do pecado, a toda a corrupção da natureza, a toda essa condição pecaminosa que nos cerca, ou que está dentro de nós, na nossa própria carne, o que vale realmente é anteciparmos a vida de Cristo, a vida da eternidade. A presença do Espírito Santo em nós nos leva a viver uma vida plena diante dele e sempre na expectativa da vinda de Cristo. E eu e você precisamos estudar sobre isso, ouvir sobre isso e esperar a vinda de Jesus. E é sobre isso que eu estou ministrando. Por isso, nesses dias, eu tenho ministrado sobre o que é o contexto desta sociedade pós-moderna. E vale a pena você ouvir essa ministração. Por isso eu tenho ministrado sobre o que é Laodiceia, o que é Filadélfia, o que é essa sociedade de espetáculos, para que a gente entenda o contexto corrompido, destruído da natureza humana, da sociedade humana e até mesmo da própria natureza corrompida pelo pecado do homem, a condição da terra, a condição das nações, para que a gente entenda esses detalhes e alinhe a nossa vida. Porque senão você vai correr o risco de seguir bobamente as fantasias tecnológicas, estéticas que o mundo está conseguindo e achar que a gente está, uau, nós estamos botando para quebrar, o negócio vai ficar bom mesmo. Mais dinheiro, mais tecnologia, mais recurso, mais isso. Não, irmão, não se engane. Muita coisa boa que o Senhor está nos permitindo para nos ajudar a passar temporariamente essa vida terrena. Mas a nossa expectativa precisa estar no céu. Eu não estou dizendo que você vai abrir mão de tudo. Ah, eu quero ser igual São Francisco, eu quero pobreza. Ah, eu vou renegar tudo. Não é isso não, irmão. Pode usar todos os recursos que Deus está nos dando com sabedoria, com graça. Cresça nisso, seja o melhor dessa sociedade. Mas não abra mão de ser uma pessoa que tem sempre os olhos fitos em Cristo. Eu estou aguardando a vinda de Jesus. Como detalhes do contexto que vivemos, eu tenho compartilhado estas últimas ministrações e eu quero acrescentar uma questão aqui tão interessante chamada geopolítica. Eu tenho aprendido do Senhor que um servo de Deus, um homem idôneo, uma mulher idônea, um líder de Deus em qualquer área da sociedade, em qualquer profissão, em qualquer bairro, em qualquer casa, em qualquer família, é uma pessoa que estuda um pouco mais, que eleva os olhos para conhecer um pouco mais do entorno, de todas as coisas. Obviamente, não é possível conhecer de tudo, mas você vai escolhendo aquelas que cercam sua realidade. E entre essas coisas, como já ministrei sobre a sociedade pós-moderna, eu quero trazer um detalhezinho sobre geopolítica. Isso me despertou muito, porque traz alguns elementos que a gente não presta atenção, como, por exemplo, por que mineiro é desconfiado? Você quer ter uma ilustração? Alguém perguntou assim, já pensou assim, por que ele está falando isso? Uai, por que ele está falando isso? É a prova mais patente de que mineiro é desconfiado. É mesmo, onde você está trabalhando? Por que ele quer saber? Se perguntar, quanto você ganha? Casalzinho de senhor, veio lá do interior, foi lá atender, foi até o atendimento médico, o médico prescreveu uma receita e eu vi isso, eles entraram na drogaria, eles apresentaram a receita para o farmacêutico deu o orçamento, falou tudo assim, mas olha, se você preencher esse cadastro, você vai ter 20% de desconto. Aí o velho olhou aquela ficha, vai preencher, olhou para a esposa assim, quer nossos dados, eles querem nossos dados, eles querem... E aí ficou assim, aí o moço veio e falou assim, e aí, senhor, eu estou pensando. E eu estava na farmácia e fiquei prestando atenção, isso meio distante assim, e estou vendo aí o farmacêutico, deu uma saída, foi lá para trás, o véizinho pegou a veinha dele e foi, sumiu. E eu sou bobo, senhor. Vou dar meu nome aqui, dar meu CPF aqui, sei lá, mineirinho desconfiado. Por que mineiro é desconfiado? Aí existe uma explicação geopolítica. Geralmente, quem mora em montanhas é mais desconfiado. O que tem do outro lado? Não sei. E se tiver? E se não tiver? Não sei. Eu estou desconfiado que tem. Não tem. Ou sou. E ainda tem outro aspecto, você estuda a história do desenvolvimento do povo mineiro, quem povoou isso aqui foram pessoas não tão bem intencionadas, não com um bom histórico atrás de ouro. E quem conseguir encontrar uma pedrinha de ouro lá no meio daqueles morros, lá num canto qualquer, guardava e, ó, bico calado, não conta para ninguém. Por que não pode contar para ninguém? Não fala para ninguém. Não, fala ninguém, só com você, guarda só com você. Por quê? Cara, porque se alguém souber que eu tenho uma pedra de ouro aqui, vai me matar e pegar minha pedra de ouro. Então, o espanhol, dono da mercearia, era o único sujeito que sabia de alguma coisa. O espanhol, eu tenho aqui uma pedrinha, toma aqui, ó, não deixa ninguém ver, não. Aqui, ó, então eu vou pagar minha conta aqui. Você vai me dando alimento, tá bom? Tá bom. Ok, ok. Então, o espanhol sabia de tudo. O espanhol trouxe uma francesa para morar com ele, lá no canto. E também pôs num quarto fechado, construiu um quarto bem, tudo privado, tudo muito guardadinho. Então as mulheres mineiras ficaram mais recatadas, não conta nada, não fala nada. Ih, vestido, ih, coisa. Ih, área íntima, então, não, sexo, não, tudo. Ih, mineira, tudo desconfiado. Então foi crescendo a ideia, ou melhor, o hábito, o costume, o DNA da gente ser muito desconfiado. Eu estou contando tudo isso para você entender como que a geografia afeta a fisiologia. Eu ouvi essa frase, é uma expressão, a máxima que alguns usam para estudar as pessoas, as sociedades, e eu não entendia quando eu ouvi essa expressão, afeta a fisiologia. E eu tenho um amigo, pastor René, Terra Nova, ele sempre usava e sempre usa essa expressão, gente, a geografia afeta a fisiologia. Eu não entendo o que, ele fala esse negócio. Um dia eu fui entender o conceito disso. Por quê? E realmente, se você chega numa casa e as paredes estão sujas e descascadas, você tem um sentimento. Se você chega numa casa e as paredes estão pintadas e com cores lindas, você tem outro sentimento. A geografia nos afeta. Os decoradores, os designs de ambiente sabem bem disso. A geografia nos afeta. Aí você tem alguns exemplos. Países montanhosos sempre são lugares de povo fragmentado, desconfiado, mais tradicional, mais isolado, menos receptivo. Países sem litoral são geralmente cheios de cidades mais limitadas no comércio, mais limitadas nos produtos, mais limitadas na diversidade cultural, na economia. Ilhas geralmente são lugares de dificuldade de locomoção, transporte de produtos, dificuldade de acesso de estrangeiros, portanto, as pessoas se fecham mais. Lugares mais frios são lugares em que é possível, talvez, se tiver um verão mais quente e em pouca chuva, mas tudo no equilíbrio, talvez você plante muita uva nesses lugares. O Chile, por exemplo, é um desses exemplos. E ainda tem um aspecto muito peculiar do Chile em relação à geopolítica, é que em 1800 e alguma coisa lá, 60 e poucos, houve uma praga mundial e um pulgão matou tudo quanto é uva do mundo. Mas esse pulgão, essa praga, não chegou no Chile. De um lado, o Oceano Pacífico, a praga não atravessou. De outro lado, uma montanha, uma cordilheira de gelo, a praga não passou. Então, o único país que salvou uvas, e as melhores uvas, foi o Chile. Aí todo mundo começou a investir no Chile, até que venceram isso, e voltou a ter uva para vinho e para suco no mundo inteiro. A geografia do Chile trouxe algumas características para o Chile. Países altos, como o Nepal, como a China, têm características específicas na cultura, na busca espiritual. Países baixos, como a Bélgica, como a Holanda, têm características muito distintas da sociedade que precisaram desenvolver tecnologia muito grande, muito poderosa para vencer as águas baixas. A geopolítica é um assunto interessante. E talvez, se pensássemos no modelo da geopolítica, no seu casamento, no seu bairro, na sua vida, no seu jeito de pensar, no conjunto de elementos que você trouxe para estudar ou compor a sua vida, nas decisões, isso foi criando um contexto que podemos, dentro de geopolítica, entender o que te acontece na mente e no coração. Não precisamos sair do assunto do mineirinho desconfiado. Oh, meu Deus. Mas poderíamos entrar em outros assuntos que nos afetam gravemente nos relacionamentos e nos afetam na nossa vida com Deus. Senhor, quais são as coisas que estão aqui, estão no meu coração, estão na minha história, e que, Senhor, eu preciso entender. E aí o Senhor me fez pensar, então pense na geopolítica da Terra. Você citou alguns exemplos de geopolítica em alguns lugares, e agora nós podemos, inclusive, pegar lá o Afeganistão, e nós vamos entender no Afeganistão o que está acontecendo lá, um país que não tem mar. O país inteiro, o Brasil mineiro não tem mar, gente. E olha o quanto a gente pena com isso. São Paulo não tem mar e pena muito por isso. Só de pensar que quando o país tem acesso ao mar, ele tem toda a facilidade, a viabilidade, a possibilidade de comércio internacional, porque o maior número, o maior índice, o maior volume de comércio internacional é através do mar. A Bíblia chega a dizer que o mar é o símbolo do comércio. E o comércio internacional cresceu a partir das navegações. Então, um país que não tem acesso ao mar é um país que sofre muito dano. O Afeganistão não tem acesso ao mar, está cercado pelo Iraque, está cercado pelo Paquistão, e aquilo não deixa prosperar, então se tornou sempre um país pobre. Mas é também um país cheio de montanhas, então se esconde facilmente, todo mundo é fragmentado. Nunca, os Estados Unidos, o que aconteceu agora é que eles tentaram por 20 anos constituir não só um Estado, como também uma nação, e fracasso total. E ali se tornou um lugar de esconderijo de marginais, de bandidos, de criminosos, de terroristas. O aspecto geográfico daquele país afeta, por todos esses séculos, a história daquele país. Onde você tem andado? Por onde você tem andado? Como você mora? Onde você mora? Ah, pastor, eu estou indo morar lá, não sei o quê, porque é um aluguel baratinho. Mas agora você está longe, você está numa geografia que você agora não tem mais amizade, você não vai à igreja, você tem que pagar um ônibus, você tem que pagar uma coisa, você gasta muito para chegar no trabalho, você dificultou, você já não pode mais ir para a escola. Você define sua geografia, você define um mundo de coisas à sua volta. E o Senhor me fez pensar, e a geografia da Terra? Não pense só na geografia de alguns países. Pense na geografia da Terra. Ah, Senhor, por que a Terra? E a Terra em relação a todos os outros astros, a todas as outras galáxias? E o Senhor me fez lembrar de uma teoria. Os processos naturais de formação da Terra, de formação das galáxias, de formação da natureza, descritos no livro de Gênesis, e também estudados ilimitadamente pela ciência, revelam uma regulagem de todos os fatores e sistemas do universo. Revelam uma sintonia que só poderia existir a partir de um ser soberano. Essa frase que eu li para você está dizendo: existe uma regulagem, existe uma manutenção, existe uma sintonia de todos os elementos do universo produzidos, feitos, estabelecidos por alguém que só pode ser um ser soberano e com propósito. Isso resultou numa teoria chamada teoria da sintonia fina. As constantes universais e os parâmetros da física foram projetados, ordenados e ajustados com o propósito absoluto de que o homem viesse a existir, habitar a Terra e ser sustentado nesse planeta. Todos os cientistas honestos que se aprofundam em todos esses elementos não têm outra solução ou outra conclusão ou outro raciocínio senão todas as coisas funcionam de tal forma que o homem possa existir na Terra. Isso não é assim um dado assim, fictício, imaginário, não. Vai sendo justificado por dados que são levantados pela própria ciência num raciocínio de probabilística que pertence ao método científico. Qual a probabilidade da Terra estar desse jeito? A distância do Sol, o DNA do seu pai e da sua mãe, o DNA dos seus avós, dos seus bisavós, todas as coisas concorrem em questão de probabilidade, 0,00001% de chance de ser você, porque todas as outras coisas se conformataram de tal forma, inclusive o universo, para que eu e você existíssemos hoje. Eu e você não somos fruto do acaso, eu e você não somos fruto assim da sorte, eu e você não somos uma ameba que desenvolveu ou de uma seleção natural. Deus pensou na Terra, ela vai ser assim, então a galáxia vai ser assim, então a distância dos planetas será assim, e tudo isso tem motivo, tudo isso tem razão, então esse universo vai ser dessa forma, as outras galáxias estarão dessa e dessa, dessa forma, para que o Sóstenes exista em 1966, ele nasça, e ele tenha 55 anos em 2021, para que ele viva tanto tempo, para que você viva, para que você esteja onde você está, na família que você está, na cidade que você está, no bairro que você está, no emprego que você está, na profissão que você está, mas fui eu que não dei certo, fui eu que errei, não importa, Deus é governo sobre tudo e sobre todos, e o Senhor tem governo sobre a sua vida, sobre todas as coisas, e Ele tem um propósito, então a Terra, pensando como geopolítica, ela também tem elementos que viabilizam eu e você estarmos vivos hoje, e estarmos vivos com um propósito. Por isso, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne na Terra. Não foi em Marte. Ah, mas será que tem extraterrestres? Impossível ter extraterrestres. Porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus é o suficiente para pensarmos que não existe vida em outro lugar. Porque Ele é a fonte da vida. E Ele pôs a vida na Terra. E eu e você representamos a vida de Deus nessa Terra. Somos a coroa da criação. E Ele veio e se manifestou a nós. E Ele não é mentiroso. Ele não é enganoso. Ele não tem outra agenda paralela que está escondendo da natureza do homem, do Criador, da criação. Como Criador, Ele veio e pôs o Seu Espírito em nós. Então, toda a Sua excelência, toda a Sua fidelidade está aqui. Todo o Seu plano perfeito está aqui. E Ele não nos mentiria. E Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar. Isso não foi um acidente, ele não foi pego de surpresa com o pecado no Éden, ele sabia de todas as coisas, se ele colocou todos os astros e todas as galáxias num lugar absolutamente preciso para que a Terra existisse, para que o Sol esquentasse a Terra, para que até mesmo os terremotos acontecessem, para que houvessem os elementos químicos necessários para a existência do ser humano. Se ele fez tudo isso, ele também te pôs hoje aqui. Você não entendeu, por isso você fica calado. Ele te pôs hoje aqui. Ele conhece sua semana. Ele sabe tudo que você e eu vamos viver essa semana. Não só isso. Ele tem a provisão. Eu e você que somos tolos, bobos. E que vamos correndo atrás da provisão por nossas próprias forças. Mas se nós entendermos que Ele é a provisão, nós vimos para a presença dEle o tempo todo. Nós nos envolveríamos com o corpo de Cristo o tempo todo. E nós precisamos entender que os processos da natureza, os processos do universo, os processos dos acontecimentos escatológicos estão perfeitamente sincronizados para que os propósitos de Deus aconteçam. E dentro de tudo isso, a geopolítica da Terra determina também que tem que chegar o momento em que o Rei dos Reis vem resgatar sua noiva. Já está escrito, já está determinado em todo esse processo da vida humana que vai chegar o dia em que o maligno vai ser levado embora amarrado por toda a eternidade. Vencido ele já está. E não é uma questão de tempo. É uma questão só de acontecer. E em tudo isso, eu e você precisamos pensar o tempo todo, Senhor, então que dia o Senhor volta? E vem Pedro e diz assim, presta atenção, está escuro, ninguém sabe ainda o que está acontecendo, mas à medida que o sol vai se aproximando, e Jesus é o sol da justiça, você vai vendo o contorno das montanhas, você percebe que a escuridão já não é tão forte, que já dá para entender, olha, a geografia da cidade que eu estou, olha, tem um muro ali, à medida que o sol vai se aproximando, ele nem apareceu ainda, mas a escuridão vai indo embora, aparece a estrela alva, a estrela da manhã, e Pedro está dizendo, o Espírito Santo é a estrela alva, Jesus é a estrela alva, e o Espírito dele vem mostrar dentro de nós, você, ó, ele está vindo, ele está chegando. E aí nós vamos nos preparando, olha, os sinais já anunciam, Jesus está perto de chegar. Olha, não é uma discussão teológica, não é uma discussão ideológica, não é o que eu acho, o que eu penso, está muito claro, é o que eu sinto no meu espírito, mas é o que a palavra de Deus diz, Jesus está voltando, e a palavra do Senhor nos afirma isso de todo, com todos os detalhes. E aí quando nós lemos Apocalipse, até então muitos crentes têm medo do Apocalipse, isso é tão forte que o Apocalipse foi dominado, foi absorvido pelo cinema, pela indústria cultural. Então filmes apocalípticos é tudo que a gente vê por aí. Pandemias, desgraças, tem que inventar um herói para vencer a catástrofe do final dos tempos. Tem que levantar outro tipo de herói, ou talvez uma coligação de heróis para vencerem os extraterrestres que aparecem. E aí tem alguém que vem, mas nunca eles dizem que Jesus que fez isso. Foi Jesus que venceu esses principados e potestades, reino do bem, reino do mal, intergalácticos. E aí você vê a multidão de fãs desses filmes, que sempre anunciam, tem a força do mal, e tem o herói que vence a força do mal. Não, tem o meu Senhor Jesus, o único que percorreu essas galáxias todas, e amarrou esses demônios todos, na verdade, venceu o chefe de todos eles. E não tem nave espacial, não tem outras terras, não tem outros planetas, não tem tecnologia, não tem extraterrestre, não tem nada. Jesus dominando, reinando soberanamente o mundo espiritual e o universo, e não só isso, a eternidade. Ele veio e venceu as trevas. Ele veio e venceu o maligno. Ele plantou lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e plantou a semente do Evangelho. E eu e você fomos alcançados por essa semente. E esse Evangelho diz, está muito próximo à vinda de Jesus. E Pedro já anunciava no início do tempo chamado final dos tempos. Pedro já anunciava assim, ó, fiquem atentos. Fazei bem em prestar atenção à lâmpada como uma candeia, porque ela vai iluminando. É a luz do dia que está chegando. O sol não apareceu, mas a estrela alva já está lá. Já tem claridade, eu já estou vendo os sinais. A política mostra isso, a economia mostra isso, a pandemia mostra isso, a mídia mostra isso. Jesus está voltando. Jesus é a única solução dessa terra. Jesus é a única solução do homem. Jesus é a única solução para a minha vida. Jesus, ele é a única solução. E é por isso que eu aguardo a vinda de Jesus. E a Bíblia diz que ele vai aparecer nos ares e todo olho o verá. E a Bíblia diz que será como um raio que sai do Oriente e chega no Ocidente. E ele virá buscar a sua igreja. É a mensagem da volta de Cristo, que não é uma mensagem tola, não é uma mensagem fanática, não é uma mensagem vencida. É a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E assim como todas essas profecias se cumpriram, essa também vai se cumprir. Senhor, eu quero isso. E a palavra do Senhor diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Para você, eu não vou falar sobre isso, mas para você ir atinando o seu radarzinho, o Senhor está falando através desse texto, que lá em Israel, naquele monte onde está a mesquita de Omar, a principal mesquita dos judeus, lá em Israel, na esplanada do templo, da abóbada dourada, cercada pelos árabes, impossível de entrarmos lá. Eles permitem, num determinado horário, até 8 horas da manhã, alguns turistas. Mas eu cheguei lá no horário. E eu cheguei orando. Adorando ao Senhor. E o guarda falou assim, não. E eu fiquei num canto lá no corredor, pedi de novo, tentei, ele disse, não. E fiquei num canto, me encostei e comecei a adorar. Eu não posso entrar ali, mas é ali que o Senhor vai descer. ali Abraão ofereceu Isaac, ali Davi estabeleceu o altar do Senhor, a arca da aliança. Ali o Senhor vai pisar os pés, e enquanto eu estava quietinho, encostado no muro, só orando e adorando, o guarda desceu assim, fora daqui! Ele não me ouviu. Tinha muita gente, ele não precisava nem estar me vendo. Senhor, eu estou entendendo o mundo espiritual nesse lugar. Ah, irmão, eu e você precisamos fazer arder no coração a expectativa de que Jesus está voltando. Minha vida e sua vida precisam estar alinhadas com o reino de Deus. Minha vida e sua vida precisam estar alinhadas com os propósitos do Senhor. A palavra do Senhor diz, aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. E o Senhor aproveitou também para profetizar aquilo que haveria de acontecer no ano 70. Mas quando você vê esse resto do texto, no versículo 27, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo 25, ele diz assim, vede que vô-lo tenho predito. Preste atenção que eu estou avisando vocês. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra estrela, extremidade dos céus, a igreja do Senhor. Se você continua lendo Mateus 24, o Senhor traz a parábola da figueira, e ele diz assim, presta atenção, vocês sabem olhar para a figueira, vocês sabem olhar para as nuvens, vocês sabem olhar para os sinais, e vocês determinam que estação estamos. Então olhem para os sinais e tenham convicção do que está acontecendo. Se vocês não quiserem olhar para o sinal, se vocês estiverem correndo demais, eu vou colocar meus servos proclamando a vocês, lá no culto domingo. Ou eu vou fazer você entrar nessa internet e assistir, por acaso, clicar e cair exatamente nessa palavra. De tal forma que eu e você sejamos despertados. Senhor, eu preciso alinhar a minha vida ao teu calendário.